nosso celular e a gente dança os fatos sobre os estilhaços quando quebra trilho. Um cavalo passeia e faz um som no chão. Nesse início aqui ela não toca não, né? Amor da noite, dama linda que precisa do escuro pra se abrir.